sempre tem o cenário para o melhor revelar. Usa a dificuldade pra ensinar. Como foi com a criança quando a fome apertou? Ela entregou tudo e não questionou. Deus sabe como e o que fazer, mas quer experimentar você. O corpo apontava pro tudo ali, mas só o menor pôde discernir. Pai, eu confio em ti. Keep it.